Cuide bem do seu sorriso. Comece o ano com seus dentes perfeitos. Chegou aqui no seu bairro a Clínica Odontológica Oral Medic Fortaleza. Ligue 3275-9220 e agende sua consulta. 3275-9220. Trabalhamos com prótese dentária com melhor preço da cidade. Eita, mano! Prótese dentária com melhor preço da cidade. E aceitamos todos os cartões com parcelamento em até 12 vezes. Ligue agora, 3275-9220 e faça sua avaliação sem compromisso. Ligue e marque sua consulta, 3275-9220. Ainda dá tempo de começar o ano com um sorriso perfeito. Trabalhamos com clareamento, implante dentário, aparelho ortodôntico e tratamento de canal. Ligue agora, 3275-9220 para maiores informações. 3275-9220. Ou visite-nos. A Clínica Odontológica Oral Medic Fortaleza fica na Avenida José Leon, número 881, em frente ao posto de gasolina. Será um prazer te receber.